na escuta do Estrela Tcheco. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Escuta autorizada, mantendo escuta constante. Reporte na saída do pátio 3 para ingresso do pátio principal. Isso que Juliette Eco. Sente. Oi, Salvador. Boa noite, Lima Papaquilo. Boa noite, Lima Papaquilo. Chame a 3 milhas, final pistola 7, com cheque de trem para a transição de pouso. Afirmativo, terceira milha. Trabalho, Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, pouso autorizado. Pista 17, vento de 17 a 0 graus, 08 nós, ajuste padrão, Lima Papaquilo. Ela. Lima Papaquilo, no solo aos 5-5. Confirme pátio que se destina, senhor. Gente, então livre táxi, back track, levando pro pátio 5, estacionar, frequência livre, Lima Papaquilo, bom descanso. Juliette, Juliette Eco, pronto para o ingresso. Eco, só confirme, a parte principal, portão 10? Positivo, senhor. Livre ingresso, mantendo o escudo constante, a parte do término, isso que é Juliette Eco. Sim, senhor. Juliette Eco, reboque finalizado. Ok, Eco, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, é o Whisky Juliette Romeu. Torre Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, você está chamando a frequência do controle, Salvador. Perdão. Torre Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Romeu. Permanece chamando a frequência do controle. Controle, é o Whisky Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga, é o controle de Salvador. Controle Salvador, o Juliette Romeu solicitou autorização de giro de reator 1 em coordenação com o Salvador Infraero. Ok, você tem que chamar na frequência da Torre Salvador, que é 1 no 8 decimal 612. 1 no 8 decimal 6, positivo? Afirmo, 1 no 8 decimal 6. Grato. Torre Salvador, bom dia, é o Whisky Juliette Romeu. Torre Salvador, Whisky Juliette Romeu. Whisky Juliette Romeu, prossiga. É, bom dia, queria já, falei já pra Aero, pra virar o motor aqui do número 1, 5 minutos só, marcha lenta. Eu não entendi a mensagem, confirme. O senhor já falou com a Infraero, qual é a sua posição? Positivo, eu estou no pátio 3, preciso para virar o motor, já falei já com o Infraero já. Paciente, no pátio 3, para ajuste no motor somente, a Infraero paciente, foi o que eu copiei, então ajuste agora no 0 no 3, está livre, o giro de motor, e chame ao término, isso que o Juliette Romeu. O Romeu da chuva. Torre Salvador, Whisky Juliette Romeu finaliza giro de motores no pátio 3. Ok, Romeu, obrigado, bom dia. Grato.